Ajudei comigo a pensar, quando acaba o roubo papel higiênico, o que é que as pessoas fazem com os tubos de cartão que vêm no interior? Lixo com eles. Porque aquilo é uma coisa que não serve para nada. Na maioria dos casos, avistar aquele rolo de cartão é sinal de pânico, porque não há mais papel. Portanto, o rolo vende-se em pânico e deve pensar, o que é que foi? O que é que foi? Que cara é essa? O rolo do cartão de papel higiênico é tipo a luz de reserva nos carros, porque avisa sempre que o fim está próximo. É verdade. Mas o pequeno rolo, atenção, é prisioneiro do papel higiênico e libertado por nós. Tá. É como se o papel higiênico e o rolo fossem inimigos e nós estamos do lado do rolo de cartão. No fundo, somos os heróis do tubo de cartão do papel higiênico. Ele deve passar os dias a gritar, solta-me, solta-me! No fundo, o pequeno tubo é uma criatura estressada. Sim, porque ele passa os dias em pânico a ver o que é que acontece ao papel higiênico e deve estar a prever o pior. Oh. Imaginem, quando chega a vez dele e não usamos para o mesmo fim que o resto do rolo, ele até deve ficar sem perceber o que é que se passou. Então eu? O que é que foi isto? Uma sensação de alívio seguida de estranheza por não ter sido usado. Capaz de pensar que tem algum defeito. Eu pensava. É rijo. Digo mais, isto pode ser polémico, porque ao reparar que o resto do rolo é branco e ele mais escuro, o pequeno rolo de cartão pode mesmo chegar a pensar que tal rejeição é racismo. Estou mesmo a vê-lo gritar, racistas? Nem sirve para limpar o respectivo, ele é isso, é? É. Ele agora é isso? Por acaso o papel higiênico é uma coisa que está mal pensada. Aquilo no fim devia ter um brinde. Porque a malta desenrola, e quando chega ao fim não tem prémio. Um produto pensado decentemente deveria ter algo que satisfizesse o cliente. Umas palavras cruzadas. Tipo uma revista enrolada para a leitura. Até o papel higiênico também podia ter qualquer coisa que se lesse. Pois. E a única coisa que tem, quer dizer, são uns buraquinhos alinhados de 10 em 10 centímetros. Aquilo deve querer dizer papel higiênico em braille. Claro. No mínimo, o tubo de cartão devia ser feito de um material perfumado. Sim. E ainda mais macio que o papel higiênico. E sim, daria algum alento para a malta terminar o rolo rapidamente. Ah. Ou então podia ser enrolado numa lata de brise casa de banho. Ah. Acabava-se o rolo e... Gente, rapaz. Pronto. Esta coisa do papel ser perfumado também me faz alguma confusão. Ora, vamos lá ver. Todos nós usamos aquilo para o mesmo fim, não é? Uhum. E eu acho que todos... Quer dizer, pronto, fazemos o mesmo. Agora, acham mesmo que dando-lhe um ligeiro perfume melhora alguma coisa? Por acaso, eu não sei como fazer esta pergunta. Mas será que aquela parte da nossa anatomia notará alguma diferença? Sentirá o nosso corpo algum perfume no ar? Um dia destes comprei um que tem um cãozinho desenhado. Olha que coisa gira, pensei eu. É como se limpássemos o rabo ao animal, mas sem largar pelo. Pois tinha saída. Era se fizessem um com cara de ministros. E sim. Agora continuo preocupado com a utilidade do tubo de cartão. Quer dizer, serei o único que usa aquilo para fazer sons? Serei eu o único a fazer concertos em casas de banho com o tubo? Eu sempre que o tiro, não resisto a um... Aliás, eu acho que não sou o único, porque há aí menino que também compõe na casa de banho, não é? Eu estou sem papel. O que é que eu faço neste momento?